Meio-dia e 55. Rádio Bahia. 12 horas e 55 minutos. Acabamos de apresentar pela Rádio Bahia. Você faz o programa. Você faz o programa. Para participar é só telefonar para 321-3611, solicitando a sua música preferida. Muito obrigado pela atenção. Meio-dia e 56. Rádio Bahia, 12 horas e 56 minutos. Esteja bem informado. O crédito educativo criado em 1975 será mantido pelo governo Collor. O ministro da Educação, Carlos Chiarelli, disse que o programa será sustentado pelo Tesouro Nacional e executado pela Caixa Econômica Federal. Este ano, pelo menos 20 mil novos alunos irão pleitear a inscrição no crédito educativo. Desde a sua criação, o benefício atingiu 800 mil alunos e recebeu calote de 10 mil devedores. Os portadores de AIDS, de cardiopatia grave e de outras doenças consideradas incapacitantes poderão ter o saldo bloqueado das cadernetas de poupança convertidos em cruzeiros, caso tenham se aposentado por causa da doença, portanto estejam isentos do imposto de renda. Também foram beneficiados os hospitais sem fins lucrativos e seguro-desemprego. Uma onda de descrédito em relação à segurança do dinheiro guardado nos bancos está levando grande parte da população de Salvador a retirar o dinheiro das suas contas correntes e deixar de fazer novos depósitos. Além do medo dos clientes de que o governo baixe novas medidas retendo os saldos bancários, muita gente ficou aborrecida com os serviços da rede bancária nos primeiros dias do Plano Brasil Novo. Zélia libera créditos para pagamento de pessoal. Detalhes a seguir. Injustiças, inimizades gratuitas, incompreensões, derrotas. Pare com isto. Igreja Universal do Reino de Deus. Águas Claras, Rua Almirante Tamandaré, número 1. Calçada, Avenida Frederico Pontes, número 288. Marechal Rondon, Rua José Lopes, número 3. Igreja Universal do Reino de Deus, lutando pela sua vitória. Visando atenuar a falta de cruzeiros e evitar uma explosão de protestos por falta de pagamentos de salários, o governo, através de sua ministra da Economia, anunciou a abertura de uma linha de crédito especial até 15 milhões de cruzeiros para as empresas pagarem seus empregados. Produtores rurais também terão crédito com juros subsidiados e autorização para converter em cruzeiros até 500 mil cruzados novos retidos pelo BC, desde que comprovem sua utilização para pagamento de empregados. As empresas vão pagar os financiamentos com correção monetária pelo BTN, mais juros de 10% ao ano. Fiquem ligados na emissora Notícia, próxima edição do Informativo 1010, às 13h55. Vem aí pela Rádio Bahia, Clube do Coração. ZYH 448, 1010 kHz, Rádio Bahia, AM. Uma hora, pontualmente uma hora. Boa tarde, amigos da Rádio Bahia. A partir de agora, até as 3 horas, o Clube do Coração. A sua participação pelo 321-3611, pedindo a sua música preferida e mandando um recado, uma poesia para quem você tanto gosta, para quem você tanto ama. Até as 3 horas, o Clube do Coração na Rádio Bahia. De Mônica Cristina de Conde para Alguém de Conde. A uva daquela que faz o vinho. Teu peito é a gaiola e eu sou o teu passarinho.